Cultura FM 103,3. A frequência dos clássicos. Música, doce música. Cultura FM apresenta Delicatessen. Boa tarde. Para iniciar o programa de hoje, selecionamos os prelúdios de número 1 a 5 de Villa-Lobos, que ele dedicou a Mindinha, a sua segunda esposa, Arminda. A interpretação é de Sérgio e Odair Assad aos violões. Thank you. Abrindo o programa, ouvimos os prelúdios de número 1 a 5 de Villa-Lobos, interpretação de Sérgio e Odair Assad aos violões. Seguimos com dois trechos de Pecados Antigos, de Rossini. Trata-se de uma obra dividida em 14 álbuns, nos quais o compositor reuniu diversas peças vocais e também para piano solo, que não chegaram a ser publicadas enquanto ele estava vivo. Do livro 9, vamos ouvir Prelúdio Italiano em Lá Bemol Maior e Échantillon de Blague Mélodique sur le Noir de la Main Droite em Sol Bemol Maior. Thank you. De Rossini, ouvimos dois trechos de Pecados Antigos, livro 9. Prelúdio italiano em Lá bemol maior e Échantillon de blague mélodique sur le noir de la main droite, em Sol bemol maior. Interpretação do pianista Marco Solini. O programa destaca agora Chacona em Sol menor, composição atribuída a Giovanni Battista Vitali. A interpretação é de Clea Galliano à flauta e Vivian Montgomery ao cravo. Thank you. na interpretação de Clea Galiano à flauta e Vivian Montgomery ao cravo, ouvimos Chacona em Sol Menor, composição atribuída a Giovanni Battista Vitali. Uma composição de Vivaldi dá sequência ao programa de hoje. Vamos ouvir o Concerto para a Flauta número 3 em Ré, Il Cardellino, opus 10. São três movimentos: Allegro, Cantabile e Allegro. Solos e regência de James Galloway à frente da Orquestra de Câmara New Age. Thank you. Ouvimos concerto para flauta número 3 em Ré, Il Cardellino, opus 10 de Vivaldi. Solos e regência de James Galloway, à frente da Orquestra de Câmara New Irish. Muito obrigada pela sua audiência e até amanhã, à 1 da tarde. Delicatessen. Apresentação, Kika Leoi. Produção, Fernanda Schidomi. Um programa Cultura FM de São Paulo. Fundação Padre Anchieta. Ouvimos de Giacomo Puccini a aria Vice d'Arte da Ópera Tosca. Soprano Maria Callas. Georges Prêtre regeu a orquestra da Sociedade de Concertos do Conservatório de Paris.